Nosso futuro é trabalhar por um salário de miséria. Saímos de casa, faça chuva ou faça sol. Não importa se você esteja doente. Ele quer saber que você esteja presente. Ficamos velho, é época de se aposentar. Tem que voltar a trabalhar, porque um salário de miséria não dá para sustentar. Não dá!